Huska mamma du pisate! Vai errar de novo? Ah, então presta atenção. Era mais fácil ter falado a verdade. Doía menos ter cortado mal pela raiz. E eu aqui jurando que a gente era feliz. Depois que eu tentei, tentei, tentei, eu me diminuí pra me encaixar no seu amor. Mas você não cuidou, você só desprezou. Eu te amei, foi muito, muito, muito, mas você amou pouco, pouco, pouco. Depois de me perder, você vai tentar com outro. E vai errar de novo, e vai errar de novo. Eu te amei, foi muito, muito, muito, mas você amou pouco, pouco, pouco. Depois de me perder, você vai tentar com outro. E vai errar de novo, e vai errar de novo. Um dia você vai entender que o erro não tá em ninguém, tá em você. Era mais fácil ter falado a verdade. Doía menos ter cortado mal pela raiz. E eu aqui jurando que a gente era feliz. Depois que eu tentei, tentei, tentei, eu me diminuí pra me encaixar no seu amor. Mas você não cuidou, você só desprezou. Eu te amei, foi muito, muito, muito, mas você amou pouco. Depois de me perder, cê vai tentar com outro. E vai errar de novo, e vai errar de novo. Eu te amei, foi muito, muito, muito, mas você amou pouco, pouco, pouco. Depois de me perder, cê vai tentar com outro. E vai errar de novo, e vai errar de novo. Eu te amei, foi muito, muito, muito, mas você amou pouco, pouco, pouco. Depois de me perder, cê vai tentar. E vai errar de novo, e vai errar. Depois de me perder, cê vai tentar com. E vai errar de novo, e vai errar de novo. Um dia cê vai entender que o erro não tá em ninguém, tá em você. Um dia cê vai entender que o erro não tá em ninguém, tá em você.